Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Mesa da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de Junta, demais membros da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Comunicação Social presente, caros dirigentes. Saudamos com enorme entusiasmo a tomada de posse de Gonçalo Costa como Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Sarreja. As primeiras eleições livres em democracia realizaram-se em 12 de dezembro de 1976. Neste Conselho, mais de 39 anos depois, o Partido Socialista ganhou pela primeira vez a Assembleia Municipal de Sarreja. E ganhou em circunstâncias especiais. Em primeiro lugar, ganhou porque o Dr. José Eduardo Matos, poucas semanas depois de ter tomado posse na presidência da Assembleia Municipal, entendeu ignorar o voto popular e a confiança dos seus eleitores e, de forma censurável do nosso ponto de vista, renunciou e trocou o seu mandato por um cargo de secretário num organismo regional que, como temos visto até agora, é de valor político zero para esta região. O que pensam hoje os sarrajenses desta atitude tomada após ter sido eleito nesta Câmara como Presidente da Assembleia Municipal de Sarreja? O que pensam eles hoje, os sarrajenses, do Dr. José Eduardo Matos, que aparecia na propaganda eleitoral quase como se fosse ele o próprio candidato à Câmara e que troca a confiança dos cidadãos de Sarreja meia dúzia de semanas depois? Como é possível não pensar que se candidatou e quando se candidatou, tinha perfeita consciência de que não era aqui que queria ficar? Pois bem, a primeira razão para hoje o PS ter a presidência da Assembleia Municipal é o facto do Dr. José Eduardo Matos ter abandonado esta região. Em segundo lugar, a presidência da Assembleia Municipal é do PS porque foi possível um entendimento com o PCP. Não temos memória também de ter sido possível, ao longo destas quatro décadas de poder autárquico democrático, unir a esquerda em torno de um objetivo comum. Seria bom que percebêssemos que a direita percebeu há muito e por isso concorre coligado. Portanto, devemos realçar neste dia o entendimento com o PCP. Revelou que a democracia e a vontade de mudança podem unir o que muitas vezes não se considera possível. Foi o entendimento da esquerda que permitiu o empate na votação para Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, realizado a 17 de janeiro de 2014. Em terceiro lugar, o Presidente da Assembleia Municipal é do PS, porque houve uma pessoa que nunca desistiu, mesmo quando alguns de nós começávamos a duvidar. Aliada à sua larga experiência política e aos seus conhecimentos jurídicos, convenceu todos e os tribunais superiores do nosso país da nossa razão. Foi a nossa camarada Marisa Macedo. Foi ela que nos convenceu a avançar para o tribunal e a não desistirmos quando perdemos na primeira instância. Tinha razão. A questão de saber quem, após um empate, deve ser declarado eleito presidente de uma Assembleia Municipal foi pela primeira vez analisada pelos tribunais portugueses. Passou por todas as instâncias, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, pelo Tribunal Central Administrativo do Norte, pelo Supremo Tribunal Administrativo e pelo Tribunal Constitucional, onde a matéria foi analisada tanto por um juiz singular como depois pelo coletivo. Temos de sinalizar que consta no despacho de admissão do recurso pelo Supremo Tribunal Administrativo o seguinte texto. As questões relativas ao contencioso do tipo em causa, constituição dos órgãos das autarquias locais, apresentam inegável repercussão comunitária, quer pela relevância na organização do poder político democrático, quer pelo reflexo na regularidade do funcionamento das instituições político-administrativas do poder local. Assim, reconhecendo-se às questões suscitadas nos autos importância fundamental pela relevância jurídica e social, justifica-se a admissão de recurso excepcional. Da leitura dos pormenorizados e minuciosos acordos que estes tribunais produziram, percebemos que funcionou o Estado de Direito e se fez jurisprudência nestas decisões, tomadas por unanimidade e exaustivamente justificadas. Afinal, o que para uns era visto como um absurdo, acabou por ser uma realidade com força de lei. Não podemos deixar aqui de lembrar o que passou no dia 17 de janeiro de 2014. A coligação PSD-CDS-PP tratou o processo de sucessão com base num parecer tosco, tendencioso, infundado, apressado e faccioso. Repetimos as mesmas palavras que usámos nesse dia. Que chegou através de um e-mail enviado por um qualquer funcionário da DGAL, Direção-Geral das Autarquias Locais. Não se acautelou a lei. Não se leu a composição da Assembleia Municipal saída do ato eleitoral. Não se procuraram qualquer tipo de acordos com as demais forças políticas. Não conformada pelas interpretações das demais forças políticas com assento nesta Câmara, que entendiam legítimo pensar que, em caso de empate, a lei previa a eleição do candidato melhor posicionado nas listas concorrentes às eleições autárquicas, depois das votações e dos empates, a coligação fugiu para os gabinetes. No tal parecer da DGAL, até a evolução legislativa histórica estava em desacordo com o que historicamente aconteceu. Se dúvidas restassem, basta ler a página 12 do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, onde consta que o parecer do DGAL subverte totalmente os critérios de desempate e ofende manifestamente a lei, cito. Ficou bem claro o valor do conteúdo desse e-mail. Na altura da primeira decisão, um deputado da coligação veio a este púlpito destratar-nos por termos usado os mesmos argumentos que agora os tribunais superiores usaram para derrotarem a estratégia da coligação. Não esquecemos que a coligação PSD-CDS-PP teve neste assunto particularmente uma atitude deselegante e nada democrática para com aqueles que ousaram pensar diferente. Ficará sob reserva e para a história a ata da Assembleia com essas declarações e tomadas de posição que os tribunais superiores arrasaram. O importante agora é realçar que a coligação PSD-CDS-PP arrastou a questão nos tribunais até ao limite possível, de forma legítima, é certo, mas que agora tem que se conformar com o fato de todos os tribunais superiores do país terem considerado a eleição de Carlos Valente ilegal por ser manifestamente contrária à lei. A coligação PSD-CDS-PP, pouco habituada esta reja à prática democrática resultante da pluralidade política saída de eleições, não considerou que outros dois partidos, que não eles, se pudessem entender por motivos de interesses comuns. Parece até que este déficit é uma imagem nacional destes partidos, como se viu na Constituição do atual Governo da República. Estamos a cerca de ano e meio de novas eleições autárquicas e há um novo tempo que se anuncia. Felicitamos o novo Presidente, assente num apoio de esquerda que o saúda e que espera de si a coerência, a serenidade, o espírito democrático, em que uma diferença de estilo e de personalidade conduzam a uma maior abertura deste órgão e que honre a democracia prestigiando os tarefas. Fazemos votos para que, ao contrário do que muitas vezes tem acontecido aqui, se consiga instalar a democracia de uma forma plena e aberta, onde o debate seja possível com base na igualdade de todos os intervenientes. Finalmente, fazemos votos para que também consiga valer a pena a luta que se travou para que hoje, ao ser o primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja, eleito pelo PS, proveniente da esquerda, saiba estar à altura desta importante responsabilidade que a Justiça Portuguesa se encarregou de repor. Obrigado, senhor.